que acontece, filho, é que a paciência de preto velho vem mostrar isso, né, filho? O preto velho, nem todo preto velho é velho, né, na verdade, né, filho? Sim. Mas o que acontece que é que os preto velho vêm dessa maneira dos negros escravos, né, filho? Porque eles foram pacientes. Eles viveram uma vida inteira dentro daqueles presados lá, né, filho? Dos lugares fechados, né? E eles tinham esperança que um dia ia sair. Eles tinham esperança que dia ia sair e eles tinham paciência de esperar esse dia chegar. Por isso que a prática de espiritualidade, seja ela adquirida onde for, tem que ser constante. Ter que ser constante para que nunca se perca essa referência de que temos que sempre analisar os nossos posicionamentos, nossas escolhas, nossas palavras, as raivinhas, né, filho, que dá, as maldições que vocês colocam, né? É a mesma coisa de o filho de terra a pensar, né, filho, de uma cachoeira muito bonita, aquela água, aquele vaporzinho da água bate no rosto de filho, aí vem aquela alegria, vem aquela felicidade. Sente-se no fundo do coração o amor. Mas de nada adianta, filho, se o filho nunca conheceu o amor. Graças a Deus, filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Muita felicidade, né? nesse trabalho hoje, né? O interessante, né, filho, é que não é só os conversadores filmados que está sendo feito, não, né? Todo trabalho, as mandinguinhas, tá todo mundo fazendo suas partes, né? E também esse trabalho dos divulgados, né, filho, faz parte. Faz parte e é muito importante, né, filho? Porque às vezes tem um fijinho de terra que tá lá nos longe, perdidinho na vida, né, filho? Que precisa de uma palavrinha, que precisa de um amparo, que seja de preto velho, que seja dos caboclos, né, filho? Até mesmo dos mochinhos lá do Jexu, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus, filho. Qual é o nome do senhor? É Pai Jacó, né, filho? Pai Jacó de Aruanda, né? Graças a Deus. Quando se diz que é de Aruanda, quer dizer que é o preto velho patrão. É o que manda nos outros. Não, filho. Preto velho não manda não, né, filho? A gente trabalha junto, faz o trabalhinho, todo mundo junto, né, filho? É de Aruanda porque é o campo dos trabalhos, né, filho? Os campos dos trabalhos que a gente tem que fazer, né, filho? Uhum. Claro que sim. Se alguém chega ao preto velho e pergunta, tem algum assunto que eu não posso falar com o senhor responde o quê? Quando, na verdade, né, filho, a gente faz os respeitadores, né, filho? É. Cada um tem o seu campo de trabalho, né, filho? Tem os índios que fazem os trabalhos de cura nas matas, né, filho? Tem até as criancinhas, né, que trazem a pureza e a inocência. E aí, filho, o preto velho pode fazer, sim, pode fazer. Mas se preto velho for fazer os trabalhinhos de todo mundo, né, filho? As outras linhas de trabalho não fazem necessária, né, filho? Então, filho, cada um faz o seu trabalho ali, porque é parte do processo de crescimento de cada médium, da linha e da umbandinha em si, filho. É tudo necessário, cada um fazendo o seu trabalhador. É igual construir uma casa, né, filho? Cada um faz uma parte, o moço que faz os fundação da casa, né, filho? Ele não pode fazer o telhado, pode fazer, pode, mas o mochinho que faz os fundação, ele é muito especialista naquilo, né, filho? Então deixa ele fazer, que ele faz de bem feito. Como adquirir a sabedoria de se ocupar apenas com aquilo que corresponde à nossa competência? É muito, muito dos engraxados, né, filho? Porque a gente, as pessoinhas, né, filho? Fica preocupado com o que tem em volta, né? A gente, na vidinha de terra, vale-se muito o que a gente tem, o que a gente é pros outros. Mas, filho, tem que prestar atenção só em dentro do coração. Porque o que é você, filho, o que é filho de terra é o que tem de dentro para fora. Às vezes, filho, a gente tem coisa muito na vida. Tem tem os moradores grandes, né, filho? Muito das riquezas, dos ouro, né, filho? Mas e por dentro não é nada. Por dentro, filho, às vezes, não tem-se nada dentro desse filho. E aí, de que se vale? De que se vale ter um morador grande? Se não tem nada no coração, se não tem as amizades sinceras para compartilhar. Então, Chifi, às vezes é muito melhor não ter nada. Não ter nada e ser uma pessoa boa de coração, né, filho? Às vezes, filho, aí vai, né, filho, na sua perguntinha, né, do que se preocupa com para ser uma pessoa melhor, né? É preocupar com o coração. O coração que trabalha junto com a cabecinha, consciência, né, filho? O coração que é o sentimento. E a consciência que traz a sabedoria, né, filho? Por isso que Oxóssi e Oxum sempre trabalham junto, né, filho? Oxóssi traz o conhecimento. Mas de nada vale aquele conhecimento, filho, se não tiver o rio de Oxum para passar no meio das matas e levar o conhecimento para todos os lugares. Salve, filho. Salve. Como faz para a pessoa ter perseverança de depois que plantar, esperar aquilo ali crescer para depois comer? Às vezes, filho, nem chega a acontecer em uma vidinha só, né? Precisa de duas, três. O que acontece, filho, é que a paciência de preto velho vem mostrar isso, né, filho? O preto velho, nem todo preto velho é velho, né, na verdade, né, filho? Sim. Mas o que acontece que é que os preto velho vêm dessa maneira dos negros escravos, né, filho? Porque eles foram pacientes. Eles viveram uma vida inteira dentro daqueles presados lá, né, filho? Dos lugares fechados, né? E eles tinham esperança que um dia sair. Eles tinham esperança que dia se ia sair. E eles tinham paciência de esperar esse dia chegar. Muitos nem chegou, né, filho? Foi, desencarnou primeiro, né? Claro que sim. Então, se um jovem está ouvindo e diz assim, então eu não vou ficar correndo atrás de me melhorar, não vou ficar estudando tanto, eu vou ter paciência que uma hora o dinheiro chega. Não adianta nada, né, filho? É. Não adianta nada. Porque cada um caminha com as suas perninhas. Cada um faz o seu caminho. Cada um trilha o caminho que quiser, né, filho? Não é preto velho que vai ficar falando, não vai por aí, não vai por lá. Preto velho dá as orientação, né, filho? Dá as orientação para mostrar o que poderia ser melhor. Porque se preto velho escolhe, vai além das nossas responsabilidades. Isso é o livre-arbítrio. Se o jovenzinho não quer fazer nada, fala, eu não quero fazer nada, eu vou só esperar chegar. Ele pode fazer, pode. Mas aí, ele não vai ter aprendido o que ele teve que aprender naquela vidinha, né, filho? Uhum. Tem que repensar e sempre prestar atenção nisso. Pensar se aquele caminhado, filho, que a gente está tendo, né, que todo mundo tem, ele está sendo bom. E se aquele caminhado não está prejudicando o coleguinha do lado, né? Se a gente vive na matéria, não seria legítimo a gente sempre ambicionar por ser maior e ter mais coisa? Do que te vale a matéria, filho? Os filhos de terra gostam das brigas, das guerras, né? Aí joga um bombador ali e acaba com os trem tudo. Do que vale aquela casinha que filho de terra construiu? Não vale nada. Do que se vale plantar um monte de plantinha se depois as formigas vão levar o que tem que levar? Do que adianta, filho, ter as roupas bonitas se depois se guarda dentro das caixas, né, filho? Os bichos vão e comem. Agora, filho, quando a gente fala do espiritual, a gente está falando de uma coisa grande. Uma coisa grande que nem preto velho entende. Isso está lá no plano divino. o processo de evolução espiritual e é o porquê que a gente tem que se preocupar com eles, é porque é processo. É processo que não tem começo e não tem fim. E o plano espiritual faz parte, filho. Agora, o que filho de terra tem que fazer hoje, entendido, é tem que se ter coisas que vão fazer bem, que vão ser necessárias. E aí, filho, faz necessário ter uma casa gigante lá das grandonas que aqueles povos lá têm. Se não te tem nada no espiritual, igual o preto velho falou, né, filho? Não se adianta de nada ter uma casa grande se não tem amigos para compartilhar aquele espaço. É o que é a importância que tem que se dar para o material. O material se tem importância até certo ponto. E aí é missão dos filhos de terra analisar, ver o que está pendendo, né? Porque tudo tem que ser... A Umbandinha é isso, né, filho? É buscar um ponto de equilíbrio para o crescimento pessoal. Se filho de terra está pendendo para o material, para o espiritual, é buscar essa linha. Que, na verdade, né, filho, nem linha é. Claro que sim. Rô, tem muita gente confiada que diz... Eu faço e desfaço e depois eu chego na última hora, me arrependo e vou pro céu. Aí depois de volta, né, filho? Pra fazer, desfazer de novo. Isso acontece, né, filho? Acontece porque muitos filhos de terra não têm entendimento. Não têm entendimento que quando se fala-se que no último momento eu me arrependo e vou ser salvo, pode se acontecer, pode. Mas como que filho de terra vai fazer isso de cabeça e de coração? Na hora do desespero, filho, não se tem esses momentos. Porque para se entregar de cabeça e de coração, tem que fazer uma análise contínua e constante. Por isso, filho, que fazer o bem e crescer é necessário todos os dias, todas as horas. Quando as pessoas ouvem que é necessário fazer o bem todo dia, toda hora, mas ela só vê maldade no mundo, e mal sai na rua, o outro já dá a dedada, já corta no trânsito, já xinga, já amaldiçoa até a última geração. Só porque ali passou na frente do outro que estava com pressa. Da pessoa ouve o conselho do preto velho, mas aquele conselho dura nela uma semana só. Dura só uns minutinhos, né, filho? Na hora que passa da porteira para fora do terreiro, deixa todos os conhecimentos para trás, filho. Os ensinados dos preto velho, não só dos preto velho, né, filho? De todos os guias que trabalham em todos os terreiros. É de dentro para fora. Os fios, fio de terra, tem que fazer os aprendidos aqui dentro, né? E colocar em prática lá na vida. Lá, que são as pedreiras que os fios de terra tem que quebrar, né, filho? Lá, vocês têm um negócio que fala matar um leão por dia, né? É lá que estão os leão. Claro, filho, que aqui nos terreirinhos, na prática espiritual, também é para fazer as ajudas. Mas se tem consciência de vir para o terreiro, seja ele qual for, filho, para adquirir conhecimento, para adquirir a teoria, a prática, que é a vida, fica mais fácil. Fica mais fácil de se conduzir. E aí, filho, aquele conhecimentozinho de preto velho, ele não vai ser em vão. E acontece, né, filho? Com todo mundo. Faz o aprendido aqui e depois esquece. Por isso que a prática de espiritualidade, seja ela adquirida onde for, tem que ser constante. Tem que ser constante para que nunca se perca essa referência de que temos que sempre analisar os nossos posicionamentos, nossas escolhas, nossas palavras, as raivinhas, né, filho, que dá, as maldição que vocês colocam, né? O pai Jacó, Cada paisagem abraça cada um conforme o que tem dentro de si? É de dentro para fora e fora para dentro, né, filho? É a mesma coisa de um filho de terra a pensar, né, filho? De uma cachoeira muito bonita. Aquela água, aquele vaporzinho da água bate no rosto de filho. Aí vem aquela alegria. Vem aquela felicidade. Sente-se no fundo do coração o amor. Mas de nada adianta, filho, se o filho nunca conheceu o amor. Porque ele pode chegar naquela mesma cachoeira, sentir aquela mesma aguinha no rosto e não ver nada. E não ver que ali é um lugar poderoso. Que ali Oxum faz sua morada, né? Que ali está guardado por Oxóssi e Xangô. Que ali é um lugar divino. De nada adianta, de filho, se a gente pegar o filho de terra, levar para o lugarzinho que tem que levar, e o filho de terra não se despertar. O processo, filho, é os dois, né? É a carne e o espiritual. Por isso que as coisas funcionam e encaixam muito bem. Se a carne não está preparada, filho, as coisas não acontecem. Se o espiritual não está preparado para aquele momento, a carne vai ter que esperar a hora certa. E às vezes, filho, não é que o espiritual não está preparado. Não é a hora exata. Logunã trabalha junto com Oxalá e está na nossa umbandinha por causa disso, né, filho? Para reger as coisas na hora certa. E o mais engraçado, né, filho, é que não existe o tempo para o plano divino. Fica muito se preocupado com hoje, com amanhã, do que eu sou hoje, do que eu vou ser amanhã, do trabalho, né, filho, que tem-se hoje, o trabalho que se vai ter amanhã. Mas de plano divino isso não existe. Não se existe um tempo, o hoje, o amanhã. Tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Mas aí se fi pergunta, mas como que é tudo uma coisa só? Porque Deus faz as coisas para acontecer da maneira que tem que acontecer. Agora, fi, cada um traz o seu caminho. Tudo é regido por Deus, sim. É impossível falar que não. No entanto, filho, tudo acontece na hora certa. Salve, filho. E salve, Pai Jacó. Os que se resguardam na construção da felicidade de todos são aqueles que encontram o próprio destino? Pode ser muito desvariado, né, filho? Cada filho de terra é de um jeito. Às vezes, filho, a felicidade de um é ficar dentro do morador, quietinho, sozinho. Às vezes, filho, ele encontra Deus neste momento, quando não tem ninguém com ele. Às vezes, filho, o outro filho de terra acha felicidade só naquelas festas bonitas do santo, sabe? Com muita cor, muita celebração, muitos guias tudo trabalhando. E às vezes essa festa bonita já não seria o agradável para o outro filho, sabe? Então, filho, a felicidade varia. E eu te dou um sinônimo para felicidade, Deus. Deus é um sinônimo de felicidade. O que os filhos de terra têm que fazer muito dos cuidados, de muito das atenção, é a falsa felicidade. Porque às vezes, filho, filho de terra se preocupa com uma festinha, filho de terra se preocupa com um momentinho da vida, de comprar um morador, né, filho, grande, igual a gente estava falando, mas aquela felicidade não é verdadeira. Porque aquela felicidade, filho, ela é mera só do carnal, né, filho? O que vai valer isso no final? Nada. Então, se filho, quando se busca felicidade, cada um se busca a sua. De sua maneira. Sim. Qual é a diferença entre viver como um corpo que tem um espírito e um espírito que tem um corpo? Ô filho, o que acontece quando se vive que tem um espírito? É quando se vive por viver, né? Você só tá ali. Você só passa. Não faz diferença. Você é só um espírito num corpo. Não se faz diferença. O que tem que se pensar, filho, é que se está na terra, se está encarnado, filho, se tem um propósito. Aí se muito filho de terra fala, ah, eu sou assim porque o meu orixá de cabeça é tal. E fica se pegando naquelas dificuldades, naqueles defeitos, e fala, se eu sou assim porque eu sou filho de Xangô, eu sou assim porque eu sou filho de Nanã. Isso não é certo de fazer, né, filho? Isso é só um espírito num corpo. Só. Quando se procura um crescimento, quando se entende qual é o seu orixá, filho, e como Deus trabalha no ser, filho, é que as mudanças têm que fazer os começados, filho. É neste momento. Porque se nada adianta se falar, ah, eu sou assim porque eu sou filho de fulano de tal. Mas quais que são as qualidades? Quais que são os defeitos? Pai Jacó sempre fala isso, filho. Pega os defeitos e trabalha. Não deixa os defeitos ser maior que as qualidades. E pega as qualidades e propaga. Nada mais melhor nessa vida do que quando o amor é compartilhado, quando a felicidade é compartilhada, quando o filho consegue sentir no íntimo do seu coração a presença do nosso pai, né, filho? Então, filho, quando um espírito só está num corpo, ele não está fazendo a diferença. O que se faz a diferença e o que é importante para a vidinha, filho, é pegar o posicionamento e começar a mudança. Lembrando-se, filho, que sempre as mudanças são constantes. Não se vence uma barreira. As mudanças, a evolução, não é igual uma linha no chão que se passa ali e no momento que se cruza ela, acabou, não precisa fazer mais. Na verdade, filho, na hora que se cruza essa linha, se tem outra. Pai Jacó já falou isso uma vez. Que a felicidade começa quando se está lá no fundo do buraquinho. Quando se olha lá para cima e vê que está dentro do buraco. E começa a sair dentro do buraco. Salve, filho. E salve. Pode falar, se eu ia falar mais um negócio. Meu filho, pode fazer as perguntinhas. O pai Jacó, os pretos velhos em geral, né? São humildes porque amam ou eles amam porque são humildes? Primeiro, né, filho, a gente tem que entender a humildade, né? E entender o amor. Às vezes, as pessoas já atrelam coisas que não são atreladas, na verdade, né, filho? Sim. O amor, filho, é a essência mais pura de nosso pai. É a essência mais pura de Olorum. E quando se sente ele, se é a pura, o sentimento da criança, por isso que o Gerê trabalha, né, filho? Agora, o preto velho é humilde, porque preto velho aprendeu e preto velho vem mostrar que não se precisa de muito para viver. O copador aqui de Pai Jacó, filho, ele era aqueles outros negocinhos que vocês fazem os comprados, sabe? Que vem os comidas, sabe, filho? E, se não fosse o Pai Jacó pegar, isso aqui virar lixo. a bengalinha de Pajacó também, enfim, foi pegada no mato. Não se precisa de muito para ser feliz. Pajacó agora consegue beber o cafezinho. Pajacó agora consegue trabalhar, quebrar as demandas, fazer as limpezas com a bengalinha. Uhum. Então, filho, não precisa se atrelar ao amor com a simplicidade, com a humildade. O amor é a essência divina. E quando esse Deus cria, quando esse Deus gere, quando esse Deus desenvolve, ele não precisa de nada. Apenas a vontade divina. Pai Jacó, salve. Toda realização nobre demanda preparo criterioso? Toda preparação nobre? Toda realização nobre. Realização nobre, né, filho? As realização nobre, né, filho? Isso vai ser muito, né, filho, do que o filho de terra chama de nobre. O que é nobre, filho? Isso, essa palavrinha é apenas uma palavrinha dos filhos de terra, né, filho? Da mesma maneira que filho de terra chama com as palavras diferentes a mesma coisa, né? Toda mudança é necessária. E aí cabe a filho de terra achar que é nobre ou não. Pai Jacó chamaria de necessária. Porque se a mudança chega, é porque está na hora da mudança. Às vezes, filho, as mudanças são chamadas de nobre, porque esse filho olha para trás e fala, nossa, eu mudei tanto. Às vezes, esse filho não fez nada mais do que ele precisava fazer. Muito filho de terra sabe do que faz a conta falando. Então, esse filho, não existe uma mudança nobre maior que a outra. Cada um tem a sua mudança. E cada um tem o seu tempo para mudar. O tempo, filho, é o que você chama de preparação. Às vezes, a mudança chega antes de você perceber. Mas por que isso acontece? Porque o plano espiritual já estava preparando. Às vezes, filho de terra, não são atenciosos às mudanças, porque as mudanças não chegam de uma vez só, não. É igual os ventos de Anshan, né, filho? Eles não chegam a tempestade de uma vez. Primeiro se sente uma brisazinha. A brisazinha vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando se vê, está-se o tempo todo fechado em Anshan, preparada para jogar suas águas. Então, filho, as mudanças, elas não são de umas horas para as outras. O negócio, filho, é que fio de terra às vezes não percebe. Porque nada é por acaso nessa vida, né, filho? É por acaso que nós estamos fazendo esse diálogo com o senhor hoje? Não é por acaso não, filho. Esse conversador de hoje vai se longe. Graças a Deus. Uma satisfação enorme, viu, Pai Jacó? É uma satisfação muito grande, filho, estar trabalhando hoje, né, filho? E esse conversador é muito dos importantes, porque igual o Pai Jacó já fez o falado, né, filho? Muitas vezes os filhos de terra estão perdidos e não conseguem encontrar já ajuda onde se tem, né, filho? Às vezes o filho de terra passa sede e ele não consegue chegar onde tem-se água. O que o trabalho que está sendo feito, né, filho, é uma maneira de levar essa água para todas as pessoas. Lembrando-se que onde se tem água, se tem conhecimento, né, filho? É só pensar, né, filho, por que é assim importante conservar as florestinhas perto dos rios, né? É atrelar a pureza da água, a pureza do amor com o conhecimento das matas, né, filho? Qual que foi, Pai Jacó, o último obstáculo que o senhor teve que superar para se tornar espírito de luz? Preto velho, né, filho? Teve muitas vidinhas muito despejadas, né? Quando a gente se torna espírito de luz, filho, a gente tem que se abdicar e abrir mão de muitas das coisas, né? Teve-se muita dor. Teve-se muita raiva também. E teve-se muita impaciência. O que preto velho precisou se transformar na vidinha dele foi a falta de paciência. Pai Jacó aprendeu a falta de paciência, filho, da pior maneira, né? Pai Jacó prendeu lá no tronco, né, filho? Então, filho, no momento que se aprende a paciência, a entendimento de que tudo é na hora certa, da maneira certa, Pai Jacó começa-se o processo de crescimento espiritual. Hoje, Pai Jacó, se trabalha esse fio como preto velho. Amanhã, esse fio, eu já não posso te falar, porque isso são ordens do nosso Pai Olorum, né, filho? Se fizesse necessário, Pai Jacó pode fazer se voltar e trabalhar como caboclo, como os baianos. Então, esse fio, não existe se uma, igual o Pai Jacó falou da linha, né, filho? Tudo é processo, né? É um processo de estar trabalhando como um ser de luz, igual o filho falou, né? Palavra bonita. Das próximas vezes, Pai Jacó vai fazer o jujado dessas palavras. Boa. Pai Jacó, qual é o valor do sorriso na vida do encarnado? O sorriso, de filho, é a maior expressão de honestidade. Quando o Gifio vê uma pessoa fazendo sorriso, o Gifio fala, essa pessoa não está sorrindo de verdade, não. Da mesma maneira, Gifio, que quando o filho de terra faz um sorriso, expressa honestidade. Então, Gifio, o sorriso, ele é ou a verdade ou não. Porque Pai Jacó não gosta de falar mentira, falar que seja mentira. Então, Gifio, o sorriso é a maior expressão da honestidade, da pureza. É igual se pensar, Gifio, quando uma criancinha ganha um presentinho dos pais, né, filho? E fica-se muito da feliz e a criancinha dá aquele sorriso. Essa é a expressão da honestidade. Da pureza do sorriso. Quando se sorri, filho, tem que se colocar para fora aquele sentimento de amor, de honestidade. Senão de nada adianta, né? Hoje vai ser só um sorriso falso. E sorriso falso todo mundo conhece, né? Não tem se como mentir. Pai Jacó, o senhor prefere falar uma mentira que o senhor sabe que não vai fazer mal para ninguém ou falar uma verdade que a pessoa vai sofrer com aquilo? Deixa eu falar com jeitinho aqui. É só falar igual preto velho fala, né? Porque preto velho vem trazer as mensagenzinhas igual o Jeixo traz, né, filho? Traz com jeitinho, no tempinho certo. Com cuidado, para entregar para o filho de terra. Se o filho de terra não entende, depois os moços vêm e explica de novo, né? Mas esse filho tem que pensar que isso acontece com todo mundo, né? Que às vezes, filho, fica muito difícil de fazer um entendido. Às vezes, filho, o filho de terra está tão perdido no próprio caminhado que ele não sabe mais para onde ir. Neste momento, filho, é o momento que preto velho vem acalantar, né? Vem se falar, filho, venha cá. Da mesma maneira que o Exu não ia conseguir, né, aparentar um filho perdido nesses momentos dos desesperos do coração. Então, Gifinho, é melhor falar a verdade com jeitinho. Falar-se as mentiras, filho, nunca é bom. Igual vocês falam, né? Mentira tem perna curta. Então, Gifinho, fale-se a verdade. Mas lembre-se, filho, de como o preto velho fala. Com jeitinho, com carinho. Para aquela pessoa conseguisse escutar, conseguisse entender. Porque senão, Gifinho, muita coisa eu posso perder naquela comunicação, né, filho? Às vezes, filho, dois amigos estão lá, um com problema, né? E aí o outro quer dar os conselhos. Às vezes ele fala a verdade, né? E machuca. Aí, filho, fica pensando, ah, não vou falar isso, vou machucar o meu amigo. Fala esses conjeitos. Faça-se igual a mamãe Oxum. Se não tem como passar com o riozinho por aqui, desvia-se por ali até chegar-se no seu objetivo. Porque, se vi, a mentira nunca é verdadeira. É igual o sorriso, né? O sorriso farsa é igual a mentira. Se você se mente, lá no fundo do coração, você que mentiu sabe que isso é mentira. E o filho de terra que escuta a mentira também se sabe que é a mentira. Então, se filho, no final das contas, não se tem como falar-se que às vezes tem uma mentira que não vai machucar ou que se a mentira vai ser boa para a pessoa. Não, se filho. A mentira nunca faz bem. A mentira é apenas uma ilusão, né, filho? Ah, é. Pai Jacó, o senhor ensina que a humanidade deve priorizar o crescimento moral, da bondade, dos bons costumes, da paz ou o desenvolvimento intelectual? Os dois, filho. Porque os desenvolvimento intelectual, filho, eles não podem se parar por causa dos desenvolvimentos espirituais. Lembre-se, filho, que Pai Jacó falou que é um bandinha se tem uma linha onde filho de terra sempre tem que procurar o equilíbrio. Não se pode pender para um lado nem para o outro. Porque se pende para o lado do desenvolvimento, tem-se a guerra. E a guerra nunca faz bem para o desenvolvimento. Nunca faz bem para a humanidade. Então, Gifi, o que a humanidade tem que aprender é colocar-se um ao lado do outro. Colocar-se, filho, o desenvolvimento das tecnologias, né? Que hoje você chama assim, né? Antigamente era as bruxarias, junto com os desenvolvimentos do espiritual. Hoje, Gifio, os desenvolvimentos espirituais são diferentes daqueles dos antigos, né? Hoje, Gifio, os desenvolvimentos tecnológicos é diferente dos de antes. Hoje, filho, hoje ter um copador desse assim que preto velho tem. É muita das tecnologias. Então, Gifio, não se pode colocar uma coisinha em cima da outra. Tem que se saber se colocar do lado. Não deixar-se um sobrepor o outro. Esse é o ponto essencial. Em tudo que se faz na vida. Não se buscar pender para um lado e nem para o outro. Se buscar, filho, buscar o seu ponto de equilíbrio interior. Que é diferente de ficar em cima do muro, né? Ficar assim em cima do muro, filho, é tomar, não se tomar postura. não se tomasse postura, acontece ou por falta de informação ou por medo do que se tem em volta. Aí se filho não toma postura, fica em cima do muro. Buscaste um equilíbrio consigo mesmo, filho, este harmonia, fazer com que se tudo seja da maneira que tem que ser. Assim como nosso pai Olorum fez a Umbanda com a esquerda e a direita, tente, filho, que pegasse esse conhecimento e colocar em prática. Se nosso Deus, nosso pai Olorum, fez a Umbanda de tal maneira, por que que esse fio vai pender para um lado e não para o outro? Por que que esse fio vai ficar num desequilíbrio? Não, esse fio, o importante é se buscar-se esse ponto do fundo do coração. A vovó Catarina disse pra gente que a sabedoria é conquistada nas experiências. Comenta essa colocação. Salve, filho. Hoje, filho, é só se pensar. Como que se faz para plantar uma árvore? Indo-se lá e plantando. Eu posso falar, não, se faz assim, assim, assim. Mas este falado vai para dentro da cabecinha e pode se perder, né, filho? Quando se faz com as próprias mãos, tudo se fica mais fácil, tudo se fica mais claro. Então, se filho, os conhecimentos da vida, eles são práticas constantes. Lembrando-se, filho, sempre que as experiências que moldam as pessoas, tanto as boas quanto as não tão boas, né? São as experiências que moldam as pessoas, então são as experiências que levam as pessoas a ser o que elas são, a pensar o que elas pensam e a ter os conhecimentos que elas têm. Salve, filho! Salve! O seu Sete Flechas falou: tenham a Umbanda, meus filhos, como um modo de vida e não como uma religião. E aí, ó? Sete Flechas é muito sábio, né? Eles se falam com umas palavrinhas muito das bonitas, né? Mas isso é verdade, né, filho? A Umbanda não foi feita para ser feita só dentro de terreiro. A Umbanda foi se feita para aprender-se dentro de terreiro e colocar-se no dia a dia. De nada se adianta, filho, se virem para o terreiro cantar, ser alegre, feliz, sentir a energia e chegar-se no dia a dia, na vida da cidade, né, filho? E ser uma pessoa amargurada, triste, que não se preocupa com as pessoas ao seu redor, que não se preocupa com a sua família. De nada se adianta, filho, se vinche pro terreirinho, se vinche pra Umbanda, e quando se está se praticando a religião, na prática, né, na teoria, né, filho, faz-se tudo bonito. Mas na prática se fala mal-se do outro, pensa-se mal para o outro. Onde que está indo o conhecimento do preto velho? Para que Exu vai conduzir os caminhos? Para que as crianças vão emanar sua pureza? Para que o marinheiro vai conduzir as águas? De nada se adianta. Então, se filho, a Umbanda é uma prática de constante de crescimento e reformulação do ser humano. Completando, né, o que o Sete Flechas fez falar. Uhum. Qual é a melhor religião, a religião que leva mais rapidamente a Deus? Não se tem uma melhor religião, filho. Assim como cada filho busca e encontra a felicidade de uma maneira, pode colocar outro sinônimo aí, filho, para felicidade. Deus, religião, religiosidade, espiritualidade, tudo está atrelado. Então, filho, cada pessoa pode ter a sua religião, desde que aquela não se faça mal e não se faça mal aos outros. Desde que aquela religião prega-se e tenha-se o amor. E também, filho, no final das contas, né? Tudo converge para um momento só, para um único Deus. No entanto, filho, cada um vê um lado. É a mesma coisa de juntar todas as peixuinhas e colocar para olhar para uma preda no chão. E pede para as peixuinhas fazer o desenhador da preda no chão. Vai ter filho de terra, filho, que vai desenhar bonito. Vai ter filho de terra que não vai dar conta de desenhar. Vai ter filho de terra que não vai nem tentar. Mas aquele desenho é sempre da preda. Qual é a diferença? São visões diferentes. As religiões, assim como o filho fala, é só isso. São visões diferentes. O preto velho que trabalha aqui no terreiro, ele trabalha em outro lugar também. O Exu que guarda as encrujas aqui, pode guardar as encrujas de outras igrejas, de outras religiões. Cada um chama do nome que quer. Da mesma maneira que aquela pessoa que fez o desenhador da preda, pode chamar de preda, pode chamar de pridugulho. Salve, filho. Cada um nome o nome que salve. Quiser, desde que não se faça mal. Desde que seja o único objetivo, seja a busca por uma espiritualização melhor para você e para a sua comunidade em volta. Então, filho, a procura de uma espiritualidade, de uma religião certa, só existe, filho, quando ela é honesta. Às vezes, filho de terra não há, se encontra em nenhuma religião. Esse filho de terra está errado? Não, filho. Se ele conseguir encontrar a espiritualidade dentro dele, é igual aquele filho que chega na frente da cachoeira. Aquele à frente da cachoeira, onde a aguinha bate no rosto, as matas em volta tomam conta. Aquele lugar, filho, pode ser um templo religioso, é um templo religioso, né? Se a pessoa encontrar ali, naquele lugarzinho, a sua espiritualidade, desde que seja pura, desde que não se faça mal, porque a maldade só existe nas distorções humanas, ele está bem. Então, enfim, não existe uma religião certa. Isso é muita... Vocês têm umas palavras para falar dos egoísmos. Falar, não, a minha é certa. Não se tem. Deus organiza tudo da maneira certa. Da maneira certa para as religiões que existirem serem as necessárias. Nem sempre, filho, as religiões que existem agora existiram sempre, né? Isso aí atende-se às necessidades do plano espiritual e do plano divino. Seu Exu Mangueira disse certa oportunidade: tudo que você guarda dentro de você um dia explode. Salve, filho. A gente tem que fazer os aprendidos. É o que Pai Jacó sempre fala para os camboninhos, né? Tem que fazer os estudados de orixá. Porque o orixá é as bases, filho. É as bases para entender. Agora vamos pensar, filho. Tem um negócio, um bicho morto na beirada do rio. O que que Oxum faz com aquele rio, bicho morto? Abraça o bicho e vai levando embora. Vai levando embora. E aquele bicho morto, ele vai desfazendo. No final das contas, filho, vai soltar lá no mar de Iemanjá. O que Oxum não consumiu, Iemanjá vai consumir. Então, Gifi, por que que Pajacota fala nisso? Porque não se pode deixar o bicho morto ali na beirada para sempre. Ele está dentro de um processo de um ciclo energético também. Então, Gifi, quando a gente faz os guardados dentro do coração, Fi, uma hora estoura. Uma hora estoura, filho, porque ninguém suporta. Quando a gente está na terrinha, quando a gente está no carnal, não se suporta tanta energia. Aí fica carregado. Aí o fardo fica difícil de se carregar. Aí se fica falando, ah, mas eu queria um descarrego de preto velho. Lembre-se, filho, sempre que cada um carrega o fardo que quer e que é necessário. Não é se necessário, filho, carregar um fardo dos passadinhos dos filhos de terra. Não é se necessário, filho, carregar o fardinho dos probleminhas dos outros. Por isso, filho, que não se pode fazer os guardados. Porque se faz o guardado, aquele fardo fica pesado. Quando os probleminhas chegar na vidinha, filho, manda eles embora. Continua seu caminhado. Às vezes, filho, fica-se muito preocupado. Ah, eu não tenho tempo para isso. Ah, mas eu não consigo aquilo. Ah, aquilo. Mas não se sai do lugar. Então, Gifi, é muito importante pensar que o que acontece com a vidinha do filho de terra, parte é o necessário, que é regido por nosso Deus, que coloca-se na vida de terra de filho. Parte-se é responsabilidade de filho de terra. Então, Gifi, faz-se da responsabilidade do filho de terra, falar-se, eu não quero esse fardo para mim. Eu não quero essa dor para mim. Eu não quero esses problemas para mim. E esse mangueiro está certo, filho. Quando se guarda muito, se estoura no final, né? Igual uma vez, né? Já foi até falado que se não pode se represar um riozinho para sempre. Oxum é silenciosa. Fica-se quietinha. Deixa o homem pensar que ele está represando o rio para sempre, né? Qualquer hora que Oxum quiser, ela estoura que é represada e leva tudo embora e volta a fazer o que ela faz. Então, Gifi, quando se guarda muito, uma hora estoura, sim. Uma hora estoura, filho. E aí o que, filho de terra, tem que se fazer? Tem que fazer o que vocês fazem igual com as comidas. Digere. Tem um probleminha na vida? Aconteceu um intempério na vida? Olha, resolve o problema e continua. Uma vez, filho, que se fecha vocês falam, né, que termina aquele trabalho ali, não precisa se voltar. E se voltasse, filho, é porque se fez mais ou menos, ou se faz necessário voltar. E esse ensinamento, filho, ele é constante dos preto velho. Preto velho tem que se pensar, né? Preto velho se trabalhou muito. E todos os dias se fazia a mesma coisa. Colhava cacau nas plantações, né, filho? Colhava cacau todos os dias, acordava cedo, comia nada e trabalhava. Tinha-se que tirar energia do nada. Então, filho, o que tem que se entender é que aquele fardo que carregava era-se necessário. Então, filho, quando o fio de terra fica muito dos fardos pejados, metade é os necessários, metade é os que quer. Se filho escolher que não quer, tá tudo bem. Se filho vai entender os problemas da vida muito mais fácil, muito mais claro, e vai saber resolver muito melhor. Mandar um salve pro pai Cipriano do Cruzeiro das Almas. Salve, filho. Salve nosso pai Cipriano, né? Salve as almas também, né, filho? Ele disse assim, o propósito da encarnação é quanto mais você amar, tiver gratidão e perdoar, mais perto de Deus você vai estar. Salve, filho. Na verdade, filho, tem que se pensar também de onde está Deus. Olha. Onde se encontra Deus, né, filho? Às vezes, filho, se procura Deus lá longe. Se olha para o céu e se procura Deus. Deus está dentro dos filhos de terra. Pertinho. Não está-se longe. Por isso que os orixás se manifestam, filho. É manifestação de orixá, é manifestação de força divina. Então, chifi, quando se faz o amor e faz-se para si mesmo, se cresce e se coloca mais perto de Deus. Deus perto da gente. Chifi, é a mesma coisa de pensar assim. Por que que a gente faz isso? Por que que a gente está fazendo esses gravados hoje, né? Olha aí. Tudo se tem um objetivo. O objetivo dos gravados hoje, né, filho? É passar os conhecimentos. Aí, filho, pense qual que esse é o objetivo de encarnar, de vir para a Terra. Qual o objetivo de desencarnar, que também tem um objetivo. Tudo é crescimento. E quando se cresce, se fica mais de perto de Deus, sim. Daquele Deus interior. Aquele Deus interior, junto com o conhecimento que é adquirido, quanto mais se tem conhecimento, mais responsabilidade tem. E quanto mais se tem conhecimento, mais se entende que a presença de Deus está dentro da gente, filho. Então, chefe, qual que é a proposta de encarnar e de desencarnar? Crescer. Crescer e evoluir para si só. Porque é a mesma coisa de pensar nas formiguinhas. Cada um faz o seu trabalho. Faz o seu trabalho por uma causa bem maior. Tem as formiguinhas que cortam as fuinhas. Tem as formiguinhas que carregam as fuinhas. Tem as formiguinhas que coloca dentro dos formigueiros. Tem as formiguinhas que cuida dos ovinhos. Tem as formiguinhas que cuida das alimentações. Então, se cada um tem a sua função naquele sistema muito maior que é o formigueiro. Que sabe que não é pequeno, né? Então, se o crescimento é igual ao formigueiro. Cada momento da vida é uma função. Uma função desse formigueiro gigante, que é do nosso pai Olorum, né? Cada um, cada espírito, cada guia, cada pessoa encarnada, filho, e os desencarnados também, faz parte e tem as suas funções desse grande formigueirão de nosso Deus, né, filho? Então, chefe, tem que se entender que tudo se faz necessário. Às vezes, chefe, filho de terra faz os trem que não quer, faz os reclamados, não quero fazer isso. Se faz necessário, porque é processo. É processo. E é processo de crescimento, né, filho? E salve Deus. Salve. Qual que é a sua mensagem final para o encontro de hoje, por gentileza, Pai Jacó? Salve, filho. Pai Jacó vai falar o que sempre falou para as pichuinhas. Pai Jacó vai falar que a humildade, filho, ela não é se buscada. Ela se é praticada. A humildade de filho é não precisar de muito para se fazer muito. Com uma sementinha se pode plantar um jardim inteiro. Porque aquela sementinha, quando se planta, vira uma árvore, se tem frutos e mais sementes. Então, se fio, a humildade tem que se fazer necessário. para o crescimento de qualquer que seja a função de filho de terra nessa terrinha, né, filho? Sim. Salve Deus. Salve, filho. Graças a Deus. Louvado seja. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo novamente agora com a falange de Pai Jacó. Salve, filho. E por permitir que colhêssemos tanto conhecimento aqui no diálogo com os espíritos. Já está se começando só, viu, filho? Ei. Tem muito caminhado por seus gravados, viu? E filho de terra vai fazer os trombados ainda com muito Jacó por aí, viu? Que assim seja. Salve, amor. Filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado. Tem algum ponto cantado que o vô gosta? Não, filho, não tem isso, não. Pai Jacó não faz muitas exigências, não. Vou ter só fazendo os limpadores dos material, né, filho? É, pô. Seja Deus. Que assim seja. Seja Deus. Que nosso Pai Oxalá faça o abençoado dos seus passos, filho. Que assim seja. Que nossa mamãe Oxum traga todo o amor. E que leve esse amor também, né? Leve esse amor para os marzão de Iemanjá. Sim. Que o conhecimento esteja na fuinha de cada plantinha que filho de terra se deparar. Que cada pedrinha que o filho de terra se esbarrar aí no, na vidona de meu Deus, lembra-se de Xangô. Ele tá ali, ó. Nossa mamãe Nanã também, né, filho? Aquela calmaria. Aquela tranquilidade, mas se dotada de conhecimento. E também vamos falar de Pai Ogum que está chegando o diazinho dele, que na verdade é todo dia, né? Que trabalha também forte, guerreiro, que abre os caminhos junto com isso. Faz alguma perguntinha, filho? Vovô. Uma última perguntinha. Salve, filho. Como guardar tudo o que o vô falou e ir aplicando diariamente na vida sem voltar para a zona de conforto de querer esquecer e ser quem a gente não é? Não vai fazer os esquecidos, não, filho. Ah lá. Sabe por que, que não tem como fazer os esquecidos? Porque lá no fundo do coração sabe que Pai Jacó falou. É. Porque no momento que filho de terra, ah, não vou prestar atenção. Já está prestando atenção. No momento que fala assim, ah, não vou mudar. Sabe-se que está mudando. E sabe-se que a mudança é necessária. Então, filho, quando o conhecimento é passado, ele é único. Para aquela pessoa, para aquela situação, naquele momento. Ah. Então, filho, não se preocupa, viu? Que o que as pessoas entender... Cada um vai entender da sua maneira, dentro do seu conhecimento. Se filho de terra fazer os entendidos errado, faz mais estudado. Que a caminhada é longa, né? Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Pai Jacó. Graças a Deus. Pai Jacó já vai fazer o subido, né? Que assim seja. Tem muito trabalho ainda, né? Louvado Graças seja. A Deus. Graças a Deus. Vovô já vai pra Luanda, sua bênção, meu pai, proteção pra nossa banda. Vovô já foi pra Luanda, sua bênção, meu pai, proteção pra nossa banda. Salve, Pai Jacó! Salve. Graças a Deus, louvado seja. Por isso que a prática de espiritualidade, seja ela adquirida onde for, tem que ser constante. Tem que ser constante para que nunca se perca essa referência de que temos que sempre analisar os nossos posicionamentos, nossas escolhas, nossas palavras, as raivinhas, né, filho, que dá, as maldição que vocês colocam, né?